Naqueles dias, José Raimundo precisou ir até a cidade de onde vieram seus pais para acertar uns documentos. Então ele e Maria da Graça, que estava bem grávida, pegaram suas redes, tomaram um recreio, que é um barco de linha, e seguiram da pequena comunidade de Nazaré pelo rio Purus. Do rio Purus pelos Solimões, dos Solimões pelo rio Negro até Manaus. Lá tomaram outro recreio e desceram até Belém do Pará, em uma longa viagem pelo rio Amazonas.